delícia. Essa música é uma delícia. Que delícia. Dança, muchacho. Rebola esse cuerpo. Dança, dança, baila. Música. Essa música é uma delícia. A hora, che. Abra os ojos, o senhor. We'll be right back. probably should have told you this before, but you see, well, insanity runs in my family.